Muito bom dia aí, galera de Ubatuba. Estamos aqui para festejar, para curtir Ubatuba de um jeito melhor. Informe Tropixel. O que é Tropixel, hein? É, isso vocês vão ficar sabendo aqui todo dia, 10 da manhã aqui, de segunda a sexta. Estaremos aqui com uma galera interessantíssima para mudar Ubatuba. Vocês ficam com o Felipe e seus convidados explicando o Informe Tropixel. Já já. Bom dia, Ubatuba, bom dia, mundo, que está curtindo aí pela internet também. É, quero dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando. A gente já está com 12 ou 13 convidados do Tropixel que chegaram durante o fim de semana. Pessoas de 3, 4 lugares diferentes do Brasil, de 4, 5 lugares diferentes do mundo. E já estamos começando a preparar a programação aí que começa hoje à tarde. É, a gente começa hoje no começo da tarde na Escola Técnica, no Centro Paula Souza, ali no prédio da Unital, no Itaguá. Vamos ter uma programação começando ali, daqui a pouco a gente vai dar detalhes. E hoje à noite tem a abertura oficial do Tropixel, às 7 horas, também na ETEC, no prédio da Unital, onde a gente vai ter uma abertura com algumas pessoas da cidade e depois às 7h30 vamos ter um painel sobre políticas culturais com a participação do Célio Turino, que foi o criador do programa Cultura Viva, dos Pontos de Cultura. Ele infelizmente não pôde vir, mas vai fazer uma apresentação aí por vídeo. E depois o Américo Córdula, que é o atual secretário nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Então, a gente está aqui hoje com dois convidados, que é a Lula Fleischmann e o James Walbank. A Lula tem um sotaque argentino, mas ela mora no Rio já há alguns anos, então ela já é mais brasileira do que argentina. E o James é inglês, e ele vem de Sheffield, na Inglaterra, tem um projeto super interessante por lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a programação, sobre as coisas que a gente está pensando para a semana e vamos entrevistar o pessoal por aí. Beleza. Então, eu sou Luciana Fleischmann, tá bom aqui? Eu faço parte de um projeto de arte e tecnologia que acontece na Roça e se chama Nuvem. E também estou aqui também na organização do Tropixel. E eu acho que o Felipe não contou muito de que vai se tratar, né? Esse Tropixel, como que surgiu a ideia e tudo mais, que ele pode complementar a minha fala também. É uma, digamos, derivação do festival Pixel Lake, que acontece na Finlândia, e que é um festival que tem a ver com experimentação em tecnologias. Acontece já há vários anos e surgiu a ideia também de começar a desenvolver alguma coisa parecida aqui no Brasil. A escolha da cidade de Ubatuba tem a ver com a relação que o Felipe tem com essa cidade e o projeto que ele faz parte, que se chama Ubalab, que depois ele pode contar mais um pouco. E no ano passado a gente veio aqui para Ubatuba num encontro que teve de meta reciclagem, que é uma galera que está, é uma rede assim, que está sendo articulada há muitos anos, assim, de pessoas que trabalham com apropriação crítica das tecnologias, com reciclagem de computadores, com vários processos de autoaprendizagem em tecnologias e com software livre, principalmente. E é uma galera que troca esses conhecimentos do país inteiro, né? Ao mesmo tempo, essa experiência que está acontecendo no Brasil, né, há muito tempo, está relacionada com outras redes. Assim. De fato, esse convidado nosso que temos aqui, que tem a ver com isso, com outras redes no mundo também, que projetos parecidos, e essa ideia de convidá-lo a outras pessoas tem a ver com aprender um dos outros. Né? Que mais? Bom, A gente já teve edição prévia do Tropixel, que aconteceu em Juiz de Fora. Durou 2 dias a programação e teve um pouco um perfil um pouco mais acadêmico, né? Mais de seminários, de falas, onde esses mesmos convidados que vão estar aqui, talvez fazendo mais oficinas, mais workshops, uma coisa mais de troca, sim, apresentaram várias ideias bem legais, assim. E um pouco disso vai ser discutido aqui também amanhã, né, no dia 22, que vai ser o seminário Sincronizando, no ETEC, que é o Centro Paula Souza. Todo mundo sabe onde fica isso? É um lugar facilmente reconhecível? No prédio da Unital, no Itaguá. A gente pode dar uma geral da semana, assim. Ah, beleza. Italiano. Certo. Assim, hoje é o dia de abertura, e, na verdade, a gente está compartilhando a programação com a Semana Tecnológica da Escola Técnica. O Álvaro está chegando aqui, daqui a pouco ele vai falar especificamente da Escola Técnica de Ubatuba, do Centro Paula Souza, que fica ali no Itaguá. Eles estão com o vestibulinho, no prédio da Unital, isso. Eles estão com o vestibulinho, para o pessoal que quer se inscrever aí, acho que é até quando que é, Ju? Dia 24? Vestibulinho é essa semana, então inscrições aí para quem quer estudar na Escola Técnica Centro Paula Souza de Ubatuba, vai ser essa semana. Então, eles estão fazendo a Semana Tecnológica da Escola Técnica junto com a programação do Tropix. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo exatamente a mesma programação nos dois eventos e algumas coisas separam. A gente está também agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi uma proposta feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fazer uma série de atividades. Então, inclusive, a gente ficou sabendo no fim de semana que tem pessoas que não vêm para o Tropixel porque estão na programação da universidade ali em Caraguá, em outros lugares da região que também estão fazendo essa programação durante essa semana. E ainda por cima tem mais uma coisa que é véspera do aniversário da cidade, né? Que daqui a uma semana exatamente o Ubatuba faz mais um aniversário. E tem um monte de coisas acontecendo na cidade. Essa cidade durante essa semana está bastante animada, tem muitos eventos paralelos acontecendo e a gente está fazendo também parte disso. Então hoje a gente tem essa sessão de abertura, amanhã a gente tem o seminário Sincronizando, que eu vou falar em detalhes daqui a pouco. Na quarta e na quinta a gente vai ter um monte de coisas espalhadas pela cidade. Então são oficinas, são laboratórios, são projetos sendo desenvolvidos, são atividades específicas em algumas comunidades que vão acontecer. E na sexta, na quinta ainda tem o lançamento de uma revista, no Vila Brasil, ali também no Itaguá. E na sexta se reúnem todas as pessoas que se espalharam pela cidade fazendo diversas propostas, se reúnem para fazer a ocupação cultural do Perequiaçu, ali no terminal turístico, que é aquele lugar que por muito tempo ficou meio que jogado, e a gente agora está fazendo uma proposta ali de transformar, pelo menos por um dia, em um espaço cultural, comunitário, com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e vai ser um momento de encerramento. Então, todo mundo que produziu coisas durante a semana aqui vai se reunir ali no Perequiaçu para fazer esse momento de reunião. Sexta-feira, à tarde. Toda a programação é aberta, toda a programação é livre, é gratuita. A gente está trabalhando principalmente com tarde e começo da noite, porque, enfim, de manhã, como a previsão da semana é fazer sol, o pessoal tem que passear, conhecer a cidade também, o pessoal de fora, e o pessoal da cidade também tem outras coisas para fazer. Então, a gente está fazendo essa programação mais à tarde e à noite. Beleza. Que eu posso comentar agora? Um pouco do seminário, a gente começa a conversar com o James. Vamos chamar o James para conversa? Beleza. Então, vamos apresentar o James. Ele vai falar em inglês, a gente vai tentar fazer uma tradução. A primeira pergunta é quem é você e qual o projeto que você representa? The first question is who are you, if you want to present yourself and about your project. Hi, I'm James Wallbank, and I'm going to be sharing at the festival some ideas from Access Space. O James Wallbank, que vem de Sheffield, e ele vai compartilhar algumas ideias do Access Space, que é o projeto dele lá na Inglaterra. It's a community center that has been going for 13 years now. É um centro comunitário que funciona há 13 anos. And it's completely run by the participants themselves. E é completamente administrado pelos próprios participantes. Even better, we are only using free computers, so computers that other people have thrown away. E eles só utilizam computadores grátis, computadores livres, que são computadores que outras pessoas não usam mais. Which is very green, but also it's cheap. Que é muito ecológico, muito verde, ele falou, mas também é bem barato. Perfect. Perfeito. But this is about trying to help people to teach each other, so we don't have professors. Everyone will help each other and form a community of learning. E a maneira como isso funciona é que as pessoas ensinam umas às outras, não tem professores. Então as pessoas se ajudam e elas formam uma comunidade de aprendizagem. And we see this as a way for people to gain skills, which can allow them to get better jobs, but also to make their own jobs, their own businesses. E eles veem isso como uma maneira de as pessoas adquirirem habilidades, de elas conquistarem empregos, mas também delas criarem os próprios empregos, fazerem seus próprios mercados. And also, very important, is to have a lot of fun. E também se divertir bastante. A gente está aqui com o... Enfim, o James está aqui. O James vai falar amanhã à tarde no seminário Sincronizando, que acontece também ali na ETEC, na Unital. Só porque a gente está fechando a porta. Isso aqui não é uma assombração chegando. O James vai falar amanhã à tarde, às 14h30, vai ter um painel sobre lixo eletrônico e cultura do conserto. A gente tem uma relação aí com a Rede Meta Reciclagem, que está aqui no Brasil, que a Lula até comentou que a gente fez um encontro da Rede Meta Reciclagem ano passado aqui em Ubatuba. Então a gente já tem uma relação desde 2006, 2007, que eu conheci o James em um evento, e a gente já faz algumas trocas, o James já veio algumas vezes para o Brasil, a gente já fez alguns projetos juntos, a gente participou de algumas coisas, e tem um intercâmbio bastante interessante, porque ele tem um projeto bastante aprofundado em uma localidade na Inglaterra, então ele tem um conhecimento bastante específico daquele lugar, ele tem um trabalho aprofundado ali, e a gente, por outro lado, aqui no Brasil, a Rede Meta Reciclagem é meio espalhada, então a gente não tem um centro, a gente tem uma coisa que acontece em vários lugares do Brasil. Ele vai falar amanhã às 14h30. Eu vou só falar um pouquinho então sobre o seminário que acontece amanhã, que tem essa proposta de trazer umas discussões contemporâneas aqui para Ubatuba. A gente costuma, e eu da outra vez que eu estive aqui na rádio eu já falei um pouco sobre isso, mas a gente costuma escutar duas visões que eu considero equivocadas sobre o tempo de Ubatuba. Uma é que as pessoas acreditam que Ubatuba é uma cidade que está no passado. E uma cidade que está no passado precisa de uma força muito grande para chegar no presente, precisa de uma força que vá mais rápido que a história. E as pessoas ficam pensando, não, então se tivesse dinheiro, a cidade conseguia chegar nos dias de hoje. Eu acho que isso é um equívoco total. A gente vê alguns casos de cidades que tiveram, de repente, um monte de dinheiro por causa de petróleo, por causa de uma coisa ou de outra, e aquilo não fez a cidade melhorar substancialmente. Então, assim, tem essa visão de que Ubatuba é uma cidade atrasada, que eu acho totalmente equivocada. E a outra visão, que eu também acho equivocada, é que Ubatuba é uma cidade onde o tempo não passa, onde a história não acontece, onde nada consegue mudar. Está acontecendo. Então, a proposta que a gente está fazendo com o seminário, a gente está chamando de seminário Sincronizando até disso, é durante o dia de amanhã, durante a tarde e o começo da noite de amanhã, a gente vai trazer questões contemporâneas para falar que Ubatuba não é uma cidade que está no passado, Ubatuba não é uma cidade que está fora do tempo, mas é uma cidade dos dias de hoje. Tem tensões contemporâneas, tem grandes problemas que estão no mundo inteiro que também se refletem por aqui, e a gente está querendo trazer essas coisas para cá. Então a gente está trazendo algumas discussões amanhã que vão fazer que tem esse papel de trazer um pouco essa discussão sobre o que é Ubatuba nos dias de hoje, como a gente se insere, que tipo de coisa pode ser feita por aqui. A gente começa às 13h30 de amanhã, terça-feira, com o seminário Sincronizando, com um painel A Cidade como Laboratório Experimental, que vai ser inclusive mediado pela Lula, que está aqui comigo hoje, e eu vou falar, vai ter o Julian, que é um francês que está chegando daqui a pouco. Às 14h30 a gente tem esse painel Lixo Eletrônico e Cultura do Conserto, que vai ser com o James Walbank, o Alex Vieira, que é um cara de Guarulhos, que está fazendo um projeto super interessante de fabricação digital em projetos sociais. Aí a gente tem intervalo, às 16h30 a gente tem um painel sobre bioarte, que vai ter alguns convidados, tem um convidado da Finlândia, que é o Tapio Mäkelä, vai ter a Carla Brunet, que é professora na Federal da Bahia, a Raquel Renault, que é professora na Federal de Juiz de Fora, falando sobre projetos de bioarte, o tipo de coisa que pode ser feito aí na fronteira entre arte e ciência. E o Ubatuba tem bastante potencial para entrar nisso aí. Uhum. Também vamos ter nesse painel uma convidada internacional que se chama Maria PTQK, que é uma ativista feminista e também ela trabalha muito com questões sobre bioarte. E tem todo um questionamento ético, né, sobre aquilo. Então vai ser realmente bem interessante. Assim. Bioarte. Isso. A gente vai trazer eles aqui amanhã. O que será bioarte? Então, vocês vão saber amanhã assistindo. E amanhã de manhã a gente vai trazer uma dessas pessoas para falar um pouco aqui sobre bioarte também. Talvez a Carla, a gente vai convidar alguém hoje. Certo. E depois, então, a gente vai ter um pequeno intervalo de tarde e depois um painel sobre turismo sustentável, sobre diferentes propostas, né, de turismo de base comunitária, que também é chamado assim, ou seja, outras visões de turismo que não têm exatamente a ver com a exploração de um lugar, sino com uma visão um pouco mais sustentável e amigável, né, para a comunidade mesmo. Ali vamos ter a presença de Kelly Lima, que ela faz parte de um projeto muito legal em Olinda, que se chama Turismo da Gente, que trabalha sobre o patrimônio cotidiano mesmo. Olinda é uma cidade bem histórica, muito reconhecida, e o que esse projeto está fazendo é trabalhar com o que está acontecendo na cidade agora, não só com aqueles prédios históricos e a coisa tradicional do passado só, sino como esse passado está vivo ainda hoje. E enfim, é bem, bem bacana essa visão assim, que ela tem. Depois vai ter mais alguém, né? Daqui, eu acho que... Turismo sustentável, na verdade, eu escolhi o horário dele para 7 da tarde, porque a gente sabe que à tarde, às vezes, as pessoas que trabalham na cidade não podem. E eu acho que para as pessoas de Ubatuba, tem esse legado aí de tem lado ambiental, tem as praias, tem muitas coisas que podem ser exploradas de uma maneira interessante. Mas a gente sabe que o modelo de turismo, de veraneio e tal, é muito prejudicial para a cidade. Para as pessoas que trabalham na cidade poderem participar, porque eu acho que ele é um dos mais relevantes para as questões que estão hoje colocadas em Ubatuba. Uhum. Então vai ter a Kelly Lima, que é essa menina de Olinda. O Ney, aqui da Secretaria de Turismo de Ubatuba, também vai estar, então vai ter uma discussão bastante interessante, porque ele faz parte aí das políticas públicas atuais e ele está fazendo umas discussões bem interessantes. E a gente vai ter um representante do projeto Turismo, do projeto Litoral Sustentável, que está fazendo esse estudo aprofundado sobre todo o litoral paulista, sobre modelos econômicos e tudo mais. Uhum. Então a gente vai ter esse painel amanhã, terça-feira, 7 da noite, lá na ETEC, no prédio da Unital. Uhum. E às 8 e pouco, a gente vai ter o planejamento colaborativo do laboratório do Tropixel. O que é isso? Vai chegar, na verdade, amanhã, no meio da tarde, deve chegar o ônibus hacker, que é um pessoal que vem de São Paulo, com uma proposta aí de várias oficinas de tecnologia, de projetos que vão ser desenvolvidos, de intervenções na rua. Eles têm um ônibus que para nos lugares e vai fazer propostas de intervenções na rua. O ônibus chega amanhã, às 8 da noite, a gente se reúne lá também na Escola Técnica, no prédio da Unital, para fazer a sessão de planejamento do que vai acontecer na quarta e na quinta, que é onde a gente vai ter o laboratório experimental se espalhando pela cidade inteira. Isso vai ser uma sessão aberta também, então as pessoas vão lá colocar as propostas que elas trouxeram para fazer, as pessoas vão poder se inscrever, vão poder conhecer umas às outras, e a ideia é a gente fazer esse planejamento coletivamente, administrado pelas próprias pessoas que vão participar, pelas pessoas que querem se inscrever e tudo mais. Uhum. É bacana essa ideia do planejamento colaborativo, uma prática bastante comum, né, dentro de experiências de laboratório, que tem a ver com que você traz a sua própria proposta, né, do que você quer fazer, e você faz links e conexões com outras pessoas que querem fazer coisas parecidas e de repente vira uma coisa só, vai se transformando. E é bacana porque a gente recebeu tipo mais de 100 propostas, né, para desenvolver durante o Tropixel. Foram aceitas, eu acho que umas 50 e poucas, e recebemos vários convidados também. Então, realmente, esse laboratório experimental vai ser uma coisa bem viva, bem bacana, assim. E por isso que vai ter vários lugares onde ser, né? Eu quero dar as boas aqui ao Álvaro, que é o coordenador do curso de informática da ETEC. Ele está aqui para falar dessa programação compartilhada que a gente tem, que é o Tropixel junto com a Semana Tecnológica, e também vai falar um pouco sobre o vestibulinho da ETEC, que as inscrições se encerram essa semana. Bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado, bem-vindos a todos, os visitantes, nossos amigos. Também bom dia a todos os ouvintes. Mauro Lauro, faz tempo que a gente não se fala, né, Mauro? Mas é bom a gente aproveitar essas oportunidades para juntar as forças e fazer alguma coisa diferente. E eu acho que é isso que a gente tem promovido na cidade, essa é a nossa intenção sempre em compartilhar conhecimento, distribuir conhecimento, que é o mais importante de tudo. No final das contas, essa é a nossa meta. Falando um pouquinho sobre a Semana Tecnológica, essa é uma iniciativa que surgiu a partir do curso de informática da ETEC, que é... Um outro projeto muito, muito importante para a cidade, porque a gente sabe que a gente precisa de profissionais qualificados. A ETEC, de uma maneira geral, chegou aqui na cidade já tem 3 anos e tem conseguido fazer esse trabalho. mas a gente percebeu que de alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa a mais para mostrar que o Ubatuba consegue absorver essa mão de obra, que o Ubatuba consegue ter economia suficiente para conservar os talentos aqui. Eu tenho falado isso frequentemente, tenho sido até meio repetitivo em sempre salientar que a gente tem que aproveitar os nossos talentos, a gente não pode deixá-los fugir daqui, ir embora, para gerar renda, gerar economia em outro lugar, né? Então, que bom que a gente possa utilizá-los aqui e fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade seja melhor. Em relação a isso, então, ressaltando que as inscrições para o vestibulinho são até agora, quinta-feira, então, todo mundo que está ouvindo... Eu só vou te pedir, fala um pouco mais sobre a ETEC, o que, que é a ETEC? Uhum. Tem gente que acho que não conhece ainda. Então, a questão dessa divulgação do vestibulinho sempre é muito importante, porque a gente passa falando com as pessoas, conhece a ETEC, já ouviu falar do nosso trabalho, né? E muita gente ainda não associou... O pessoal conhece a Unital, né? A Unital É lá na Unital. É lá no prédio da Unital, né? Hoje a Unital tem alguns cursos à distância e alguns encontros presenciais ali no prédio mesmo. O escritório deles funciona ali, mas a ETEC funciona no prédio, na Castro Alves, ali no número 392. E muita gente não conhece esse trabalho ainda, não sabe que existe uma ETEC do Centro Paula Souza, que é uma instituição altamente respeitada no Estado, né? Ela comanda as ETECs no Estado, e a gente percebe que precisa melhorar essa divulgação, precisa melhorar, nós precisamos trazer até o cidadão o que está sendo feito, né? E a Semana Tecnológica tem esse objetivo. A gente já promoveu a primeira no ano passado, foi um sucesso, e agora estamos fazendo a segunda Semana Tecnológica. Teve uma divulgaçãozinha, assim, não era muito boa, era o negócio da Câmara comprar lá o prédio da Unital, aí eu vi uma berraria e falaram, poxa, é a escola técnica, né, e aí tech e tal, onde vai, não sei o que quiser, aí ficou sendo falado, né, mas eu acho que a gente pode... criar mecanismos de divulgar, assim, como você está fazendo, parabéns, para o pessoal ficar sabendo as possibilidades de Ubatuba. Exatamente. Surgiu um papo desse, porque algum vereador levantou a possibilidade da Câmara ter um prédio próprio e que um prédio que estaria à disposição seria lá. Mas isso não foi aprovado, isso não foi adiante, e mesmo que fosse, alguém ia ter que tomar uma providência para... colocar a ETEC em algum lugar. Pode tirar as poucas coisas, conquistas da cidade. Exatamente. Não se tem notícia de cidades que perderam ETECs, né? Então, o Ubatuba seria a primeira. Isso não é possível. Então, alguma solução teria que ser dada. A gente ainda batalha por um espaço próprio. Isso é um convênio do Estado com o município, que ainda precisa ser cumprida uma parte desse convênio em relação ao prédio da escola. Então, essa visibilidade que a gente pretende, também pretende chegar nesse ponto, né? De se perceber a importância da escola, de se perceber o trabalho sério que a gente está fazendo lá, e que a gente, de alguma forma, pretende ter apoio de todos os órgãos que podem apoiar. Uma coisa que eu acho bem bacana da escola técnica de vocês é a abertura, né, para receber propostas desse tipo, como vocês estão nos recebendo agora. Sim, isso de uma maneira geral. Nós somos profissionais que procuram sempre dar aos alunos oportunidades e uma visibilidade diferente. A filosofia do ensino nas ETECs, que é feito desde o processo de avaliação por competências até a qualificação constante dos professores, deixa a gente à vontade para fazer esse tipo de coisa, saber que a gente tem, tendo vontade, tendo engajamento, a gente consegue produzir e consegue realizar essas ações que, na verdade, são para voltar, como eu já disse agora há pouco, para voltar em prol da comunidade, em prol da sociedade. Bacana. Só mais uma coisinha. O ETEC, o público, né, os estudantes, principalmente é jovem, né? É, embora os cursos possam ser feitos por todos, por qualquer pessoa, desde que tenha terminado o ensino médio, ele é 80% do público é de estudantes, porque ele é para cursos, são cursos técnicos. Quais são? Para quem já está formado, quem já terminou o ensino médio ou para quem está cursando a partir do segundo ano. Então agora, por exemplo, como a gente falou agora do vestibulinho, que as inscrições terminam agora quinta-feira, alunos de primeiro ano já podem fazer, porque eles estarão no segundo no ano que vem, então eles também podem fazer o ensino médio junto com o curso técnico. Os cursos que a gente está oferecendo nesse semestre são Administração e Informática à tarde, Administração, Turismo Receptivo e Transações Imobiliárias à noite. Então são 5 cursos, são todos eles voltados também para a região, isso também é uma preocupação em se fazer cursos que sejam apropriados, adaptáveis, né? À região onde eles estão. E informática a gente tem, nesse caso, a gente tem que fomentar esse trabalho aqui para que ele seja melhor utilizado. Muito bom. Obrigada. Então agora eu queria conversar um pouquinho mais com o nosso convidado, com o James. E eu queria saber um pouco mais, que ele contasse sobre que tipo de atividades se desenvolvem no Access Space. I wanted to know a little more about what activities do you make at Access Space. Well, we really believe that having fun is the center of learning and the center of activity. A gente acredita que divertir-se é o centro das atividades. So we encourage people to pursue their own projects. Então a gente encoraja as pessoas a desenvolver seus próprios projetos no Access Space. Some people are artists or musicians. Alguns são artistas ou músicos. And also engineers. E também engenheiros. People are making all sorts of experiments with robots, with making things. As pessoas fazem todo tipo de experimentação com robôs, com fazer coisas, produzir coisas. But the most important thing is that these are something that they're excited by. Mas o mais importante é que seja alguma coisa que as pessoas estão empolgadas. We try to have exhibitions and things that people can participate in, whoever they are. A gente tenta ter exposições e coisas que as pessoas possam participar, sejam quem elas forem. And it's that sense of fun which we believe really unlocks new potential and new possibilities. E é essa sensação de diversão que a gente acredita que destrava novas possibilidades. E esse projeto de vocês, esse projeto de vocês, segundo que contou, já tem uns 13 anos de existência, né? 13 years, né? Então eu queria saber como você, por que você acha que conseguiu durar tanto tempo até agora? I wanted to know a little more about sustainability of your project. How could it manage to work for so long? Everybody tells us that the project is not sustainable, and we've been not sustainable for 13 years. Todo mundo fala que o projeto não é sustentável e nós somos insustentáveis por 13 anos já. But seriously, the point is that what the project is doing is many things. So we are bringing a community together. Então, eles estão fazendo, de verdade, o que o projeto está fazendo são muitas coisas. Então, eles estão formando uma comunidade. We are helping people to get jobs and to create jobs. A gente está ajudando as pessoas a conseguirem um emprego e a criar empregos. We're also getting young people together with old people. Estamos juntando jovens com pessoas mais velhas. And we're getting people involved in the arts and creativity. Então, envolvendo as pessoas com arte e com criatividade. And so, there are lots of different organizations and sponsors that we can ask for a small amount of support. Então, existem muitas organizações e patrocinadores que a gente pode pedir pequenos patrocínios. But of course, now it's a very difficult economic time, and we have to look at ways that we can generate our own businesses and earn our own money. Mas agora, e como a gente sabe, tem a crise financeira internacional, está num momento especificamente difícil em termos de economia, então eles têm que fazer seus próprios negócios. As pessoas, o Access Space trabalha bastante com essa coisa de criar projetos, criar negócios. But a key concept also is that we save money, so we're not spending money on expensive computers or expensive software, everything we try to get for free. Mas eles têm um conceito chave do Access Space, é que eles, ao invés de gastar dinheiro, gastar recursos comprando equipamentos novos, eles reutilizam, eles tentam conseguir de graça e conseguem bastante. Na apresentação do James Andrews, ele contou um caso de um tipo de produto que foi desenvolvido no Access Space. You told Andrews before about that guy that made the box of the Raspberry Pi. If you want to talk a little more about it, eu estou pedindo para ele contar um pouco sobre essa experiência, que é muito bacana. So we've been asked, does this have real economic effects? Nos perguntaram se tinha algum efeito econômico verdadeiro. Last year, we had a guy walk into the space who was an unemployed graphic designer. No ano passado, teve um cara que entrou no Access Space que era um designer gráfico desempregado. And he made a new product, a box for a mini computer. E ele criou um produto novo, que é uma caixa para Raspberry Pi, que é um mini computador, que é mais ou menos o tamanho de um maço de cigarro. Então ele criou uma caixa para esse mini computador. And now he has a business that has done 700,000 pounds of business in the first year. E agora essa pessoa que entrou lá, que era um designer gráfico desempregado, que com a ajuda deles criou esse negócio, ele tem seu próprio negócio que rodou 700 mil libras, que deve dar uns 3.500.000 reais em um ano. So we're very excited by the possibility of creating new businesses that make local employment. Então nós estamos muito empolgados com a possibilidade de criar negócios que criam empregos locais. And we see a particular opportunity in these new technologies like 3D printing and laser cutting, which enable us to create high-tech things locally. E a gente vê uma grande possibilidade nessas novas tecnologias, como impressão 3D, cortadoras laser, que possibilita que a gente crie novas coisas. Isso, eu vou fazer uma pausa, I'm just gonna break a little. Uma parte da programação, o James vai falar amanhã à tarde, e a ideia é que na quarta e na quinta a gente faça um laboratório de reutilização de tecnologias, provavelmente no terminal do Perequiaçu. Eu não sei ainda se a gente vai conseguir a estrutura, a gente está vendo isso hoje. O plano B é a gente ficar na ETEC ali e tal, mas a gente vai fazer um laboratório de reutilização de tecnologias. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar computadores usados, doações de computadores, e vamos fazer coisas com eles. Tem um outro convidado, que é o Jorge Croa, que veio da Argentina, que está fazendo um projeto, ele faz instrumentos musicais com peças de computadores, ele faz brinquedos, ele faz um monte de coisas interessantes. Talvez ele venha aqui amanhã para falar com a gente aqui na rádio. Mas a ideia é que a gente faça esse laboratório de triagem e recondicionamento de eletrônicos. Aqui em Ubatuba, a gente tem a questão do resíduo sólido, do lixo, que, assim, quem está na cidade sabe que a cidade gasta um monte de dinheiro todo ano exportando lixo, que vai lá para Tremembé. E uma possibilidade que a gente tem é tratar pelo menos uma parte do lixo eletrônico, que é um lixo tóxico, é um material que é de difícil tratamento, a gente reduzir a emissão de lixo eletrônico, justamente propondo essa reutilização. E uma coisa que eu quero fazer com o James, a gente está com um projeto aqui em Ubatuba, com o Balab, com outras organizações, estamos buscando aí apoio da ETEC, da Prefeitura, de outras organizações, para fazer esse espaço permanente aqui de triagem e recondicionamento de computadores, mas com esse foco de fabricação de objetos, de criatividade, de aplicação, de criar novos negócios. Então a gente vai fazer essa discussão essa semana, e a ideia é que a gente chegue aí até o fim da semana com um plano para desenvolver um espaço aqui em Ubatuba de recondicionamento de eletrônicos. Eu queria fazer mais uma pergunta para o James, porque na apresentação dele, de novo em Juiz de Fora, ele mostrou algumas imagens que para mim foram bem impactantes. Uma era tipo um dia a dia no Access Space. Aí você via um cara bordando, uma mulher soldando. E gente mais idosa, gente nova. Então, para mim, foi muito impactante e inspirador essas imagens. Então, queria que ele comentasse um pouco sobre a participação de gêneros no Access Space. I wanted to for you to talk a little bit about gender participation in Access Space. I told about this, the guy sewing and the girl salting. We find that on a typical day, perhaps 3 out of 4 people who participate at Access Space are men. A gente descobriu que num dia comum, 3 em cada 4 pessoas que participam do Access Space são homens. But when we run workshops or timetabled activities, then the genders are roughly even. Mas quando a gente tem uma atividade programada ou uma oficina, é mais equilibrado entre homens e mulheres. We think this is because women are much more organized with their time. A gente acredita que isso seja porque as mulheres são muito mais organizadas com o tempo delas. Com certeza. No, e também é, it's also nice because it shows that women are really interested in technology. Absolutely, and it's very important to realize that everyone can have new ideas, whether they're young or old. Isso é o que James está falando, que é importante isso porque mostra que qualquer pessoa pode ter novas ideias e tem esse interesse, tanto faz se é jovem ou mais velha. Bacana. E, não sei, de repente o Felipe poderia comentar um pouquinho mais sobre o que é esse Ubalab, de que se trata. Bom, o Ubalab, na verdade eu moro em Ubatuba desde 2008, eu frequentava a cidade antes, a minha esposa daqui. Eu moro em Ubatuba já fazem aí 5 anos. E antes disso eu trabalhei bastante tempo com projetos de cultura e tecnologia pelo Brasil inteiro, dei umas voltas aí por outros lugares do mundo. E eu cheguei aqui, eu vi que existia assim, uma possibilidade de Ubatuba se transformar bastante a partir de uma adoção crítica de tecnologias. A gente vê que é uma cidade que tem um potencial tremendo, é uma cidade que tem toda essa natureza, tem quase 90% da área da cidade é Mata Atlântica, a gente tem o mar, a gente tem as praias, tem uma atratividade para a cidade. E a gente tem uma coisa que eu acho super legal, que é uma circulação de pessoas criativas, talentosas, que vêm para cá, passam um tempo, ou que vêm para escrever um livro, que vêm para produzir, que vêm para relaxar, mas essas pessoas não se encontram. E me incomodou bastante essa coisa, que a gente tem um potencial natural, um potencial humano, um potencial criativo nessa cidade, que ele é pouco explorado e principalmente que essas pessoas não sabem umas das outras. Eu até comentei no podcast que a gente gravou com o pessoal da ETEC agora na sexta-feira, que eu vi vários casos nesses últimos meses que eu estou mais a fundo, conversando com pessoas na cidade por causa do festival. Eu vi muitos casos de pessoas que ainda não tinham se encontrado e que simplesmente elas se encontrarem fez com que um monte de coisas acontecesse. São pessoas que, não conheço o cara, não vou atrás dele e tal. Então, para mim, esse momento de encontro já é super interessante. Eu até já falei também para alguém que, cara, eu escrevi que se hoje, nesse momento, a gente cancelar o Tropic, se todo mundo for embora do jeito que está, eu acho que já teve um efeito na cidade. Que, assim, a gente já promoveu um monte de conversas, um monte de expectativas, eu consegui mapear um monte de áreas ali que podem ser desenvolvidas. E, na verdade, o que eu estou querendo fazer com esse projeto Ubalab é aprofundar essas questões, trazer essa discussão sobre qual que é o futuro que a gente quer para a cidade, como a gente pode interferir e a gente aproveitar esses momentos de teste em qualquer instituição, a gente começar a trabalhar um pouco essas questões de trazer. Eu tento sempre trazer essa coisa para dizer que Ubatuba é uma cidade de hoje, é uma cidade contemporânea, tem pessoas interessadas. Se a gente fala com pessoas do mundo, fala, não, vamos passar um tempo em Ubatuba desenvolvendo um projeto, e fala, não, é uma cidade onde todo mundo anda de bicicleta e tem um monte de praia, tem natureza, tem uma população diversa, tem um monte de gente interessante, todo mundo fala, cara, claro, eu quero ir para Ubatuba hoje. Só que aqui a gente tem essa coisa de achar, não vai dar certo, aquela coisa de um certo pessimismo da cidade, que eu acho que ele é extremamente contraproducente para os futuros da cidade. Então a gente está fazendo essa proposta do festival como um primeiro passo público, assim como no ano passado a gente fez um encontro da Rede Metarreciclagem, que foi trazer gente do Brasil inteiro para cá, para se encontrar, mas a gente não tinha nenhuma programação aberta, assim, tinha no máximo a oficina que a gente deu lá na ETEC. Agora, dessa vez, a gente está fazendo uma programação pública tentando se relacionar com questões da cidade. Então, vocês podem até ver aqui no programa, grande parte das questões, grande parte das discussões que vão acontecer, elas têm alguma ligação com questões locais. A própria questão, a própria discussão que o James vai trazer sobre o lixo eletrônico tem a ver com a questão do resíduo sólido. Turismo sustentável, não preciso nem falar, né? Ubatuba tem uma necessidade de desenvolver outros modelos alternativos de desenvolvimento a partir do turismo. O bioarte também tem um grande potencial na cidade. Então, são todas questões que a gente está se baseando na realidade da cidade para propor discussões, trazendo essas pessoas de fora. A gente já está, ontem eu fui encontrar o pessoal aqui, a gente já está com 12 convidados de diferentes lugares aí. Estão chegando mais pessoas, hoje já tem gente no ônibus que eu vou ter que sair daqui e ir lá buscar na rodoviária. Hoje à noite, então, a gente já vai ter bastante coisa acontecendo. Eu quero só dar uma repassada no programa do dia, se o Álvaro também quiser acrescentar alguma coisa, mas a gente vai começar a Semana Tecnológica e o Tropixel a 1h30, ali na ETEC. Em princípio, ali já vão estar os alunos da ETEC, então a gente vai fazer um primeiro momento, que é uma discussão sobre tecnologias feitas à mão. A gente quer mostrar coisas que podem ser feitas, desde programação robótica, software livre, hardware aberto, um monte de coisas que podem ser feitas com tecnologia. Aí, às 16h30, a gente vai ter uma discussão sobre pós-mídia e transformação social, que é um pessoal do Post-Media Lab da Alemanha, que está vindo para trazer um projeto que eles vão começar, que chama Making Change, que eles estão querendo entender como que a transformação acontece na sociedade e como que as tecnologias influenciam essa transformação ou podem refrear essa transformação. Então, eles estão fazendo esse começo de discussão e eles, na verdade, me falaram que, cara, está me colocando numa encrenca que a gente não tem material pronto, a gente está discutindo esse projeto que vai começar, mas a gente quer trazer eles para compartilhar isso. E aí, às 19h, às 18h30, a gente tem a recepção das pessoas ali na ETEC, na Unital, e às 19h, a gente tem a abertura oficial, que segue depois às 19h30 com esse painel sobre políticas culturais e transformação social. Esse painel também, a gente colocou esse painel na abertura do festival, porque a gente vê muita discussão sobre como pensar um modelo alternativo de desenvolvimento para Ubatuba que não seja o caminho normal de cidades pequenas, que é buscar a industrialização. Aqui a gente sabe que não existe possibilidade de industrializar, de trazer uma fábrica de automóveis, e muita gente acha que não, isso é um bloqueio para a cidade, mas para mim isso é maravilhoso, porque a gente tem que pensar, a gente tem que pensar mais. A gente não pode se confortar com as maneiras tradicionais de desenvolver a cidade. Então, a gente tem que pensar como que a gente desenvolve a cidade para ser uma cidade do conhecimento, uma cidade da cultura, uma cidade da criatividade. Tem muita gente falando sobre isso, e o que eu quero trazer hoje é essa questão de mostrar como que a produção cultural, como que o reconhecimento das culturas tradicionais e a inserção dela na idade contemporânea, na era contemporânea, como as discussões sobre arte, tecnologia e ciência podem interferir, podem influenciar esse caminho para transformar, para fazer uma cidade crescer sem precisar se industrializar naquele modelo tradicional. Então a gente vai fazer essa programação toda aí. Não sei se o Álvaro tem alguma coisa a acrescentar para o programa de hoje, que eu falo muito. Não, hoje realmente é essa programação, vai ser um roteiro único, porque a abertura, a gente precisa reunir a galera toda lá. Mas durante os outros dias a gente vai ter atividades paralelas, a gente vai ter atividades que se distribuem em locais diferentes, na ETEC, em várias salas de aula e no auditório e em alguns locais da cidade. Então o importante é que todo mundo acompanhe a programação, que ela é muito variada. Então se a gente for passar aqui, a programação é variada e além disso ela pode mudar durante o decorrer do evento. Então todo mundo que estiver interessado tem que acompanhar dia a dia mesmo. A gente tem a programação toda no site do Tropixel, tropixel.ubalab.org. Só se acharem muito difícil, tropixel.ubalab.org. Mas também ali, se vocês entrarem no gaivota.fm.br, tem um bannerzinho no canto. Se quiserem entrar na Gaivota, no site da Gaivota e clicar ali para acessar o site da programação do Tropixel. Isso, a gente está com os canais da ETEC e dos eventos no Facebook, no Twitter, então falta de origem, de informação que não é. E tem aqui também, você passar na rádio também tem a programação. Eu queria ainda só tocar mais um pouquinho no assunto que a gente tocou agora há pouco sobre a liberdade, né? A amplitude de conhecimento, a distribuição de informação. O próprio programa do evento já mostra isso, né? A gente ter essa liberdade em cada um fazer aquilo que prefere, aquilo que gosta mais, e por isso mesmo que a programação é toda tão livre assim. Sim, e eu queria reforçar também que eu acho que essa é uma oportunidade singular para todos nós, todos e todas que estamos aqui, gente que vem para Ubatuba e gente de Ubatuba, para a gente poder realmente trocar ideias entre a gente. Isso aqui não é uma programação de apresentações fechadas sem respostas, é mais um início de um diálogo que a gente quer estabelecer. Por isso que eu acho bacana que a população de Ubatuba chegue junto, se aproxime para ver o que a gente vai estar fazendo, porque realmente todas as pessoas que estão vindo são muito abertas a diálogo. Bom, eu quero só, então, repetir, eu acabo me repetindo muitas vezes, porque eu sei que o pessoal na rádio acaba pegando aí, está no trânsito, acaba entrando só no meio da programação. Eu vou repetir um pouquinho o que eu já falei antes. A gente está começando hoje o Festival Tropixel, que é um festival de arte, ciência, tecnologia e sociedade, festival internacional. Toda a programação é gratuita, toda a programação é aberta. Ela começa hoje e vai até sexta-feira em diferentes lugares aqui de Ubatuba. A gente vai estar reunindo dezenas de pessoas, artistas, cientistas, ativistas, pesquisadores, produtores culturais, músicos que estão vindo para a cidade, pessoas daqui também, tem bastante gente da cidade envolvida que mandou propostas de participação. E a gente tem essa programação acontecendo durante a semana. Hoje é a abertura na ETEC Centro Paula Souza, no prédio da Unital, no Itaguá. A programação, hoje tem abertura oficial, tem algumas coisas antes que acontecem durante a tarde, se quiserem ir para lá, já são todos bem-vindos. Mas a gente tem abertura oficial às 7 da noite e um painel sobre políticas culturais e transformação social. Amanhã, também na ETEC, na Unital, no prédio da Unital, a gente tem o seminário Sincronizando, que começa às 1:30 da tarde com o painel A Cidade como Laboratório Experimental. Depois, às 2:30, tem um painel sobre lixo eletrônico e cultura do concerto. Às 4:30, um painel sobre bioarte. E às 7 da noite, o painel Turismo Sustentável. Na quarta e na quinta-feira, vai ter programação desde a Estrada do Corcovado até o Quilombo do Camburi. Um monte de coisas acontecendo simultaneamente na cidade. São cerca de 30 propostas experimentais de projetos que estão sendo desenvolvidos e vão acontecer aí na cidade inteira. Quarta-noite vai ter o Fórum Ubatuba, um Futuro para Todos, que é uma programação em parceria com a Prefeitura, o Álvaro também vai estar lá, que é pensando como que vai ser o futuro de tecnologia de Ubatuba. Então, pensando em infraestrutura tecnológica, pensando em educação, pensando em nessa coisa mais institucional de como que a gente faz um futuro para a cidade. Outras coisas vão acontecer, a gente vai ter um laboratório acontecendo dentro da ETEC, vai ter o ônibus hacker que vai em diferentes lugares da cidade, uma ação no site para saber exatamente onde o ônibus vai estar. Possivelmente o ônibus vai estar na quarta-feira à tarde na escola técnica, ali na Unital. Na quinta a gente está pensando em trazer aqui para a avenida, mas depende aí de como vai estar a montagem do palco para o aniversário da cidade. E na sexta reúne o ônibus, o lab móvel e todas as pessoas que se espalharam pela cidade na quarta e na quinta. Todo mundo vai para lá, para a Ocupa, que vai ser a Ocupação Cultural do Perequiaçu, no terminal turístico ali de frente para o mar, durante a tarde inteira. Esperamos que não chova, porque lá tem umas goteiras. Eu esqueci de falar ainda que na quinta-feira à noite tem o lançamento da Facta, que é uma revista de gambiologia, que a gente está rezando para dar certo, porque os caras estão na gráfica hoje, lá em Belo Horizonte, terminando de imprimir a revista. Eles vêm direto para cá, eles vêm com o gambiociclo. Gambiologia são os estudos da gambiarra. E assim, é uma vertente bem interessante de um pessoal, de um coletivo lá de Belo Horizonte, que trabalha a gambiarra não como uma coisa ruim, mas como um impulso criativo de inovação tipicamente brasileiro. Eles falam, cara, numa época em que a gente está falando de colapso ambiental, que as pessoas deveriam produzir menos, gastar menos, poluir menos, reaproveitar material é um grande caminho criativo. Queria falar um pouquinho sobre esse negócio de gambiologia. Uns professores vieram me perguntar lá na ETEC. Álvaro, que negócio que é esse aqui de gambiologia? Tem a ver com gambiarra? Tem tudo a ver com gambiarra. É gambiarra, é o estudo da gambiarra. Agora, o quer um exemplo claro disso? Você quer entender o que, que é isso? Eu li essa semana, na semana passada, no final da semana passada, uma matéria de um senhor que perdeu a visão num acidente de trânsito e retalhou a retina em 6 pedaços. E os caras foram lá, implantaram um dente dele próprio dentro do olho, com uma lente dentro do dente. Quer dizer, como o tecido do dente é dele próprio, não teria rejeição, eles fizeram a lente recobrir o olho, e depois eu não descobri se eles tiraram o dente do olho dele ou se ele ficou com o dente lá. Mas o fato é que ele enxerga, e assim, no final da matéria agora, o senhor pôde enxergar as suas duas filhas, que ele não conhecia ainda. Aí eu falei assim, você entendeu agora o que é gambiarra? Uau! Eu quero só, então, a gente começando o Festival Tropixer hoje, eu vou ter que fazer aquimento, que é, assim, a gente está com o apoio de bastante gente, de algumas organizações. O Tropixer começou planejado num encontro, fazer um evento aqui em Ubatuba desde o ano passado, um encontro da meta-reciclagem. No mês seguinte, teve também uma conferência no interior da Paraíba, uma conferência acadêmica sobre gestão ambiental colaborativa, que foi um pouco a semente do que veio a ser o Tropixer. mas na verdade ele se consolidou com esse formato dentro da programação do Pixel Lake, que foi esse festival de arte e ciência do qual a gente faz parte da rede deles, que aconteceu em Helsinki, na Finlândia, em maio desse ano. Eu estava lá, o James, que está aqui, estava lá, o Tapio, que está vindo aí, estava lá, a Raquel Renault, que é a professora da Federal de Fora, que é a nossa parceira, também estava lá. A Raquel, espero que ela esteja ouvindo. Oi, Raquel, espero que esteja melhor da gripe aí. Raquel é nossa grande parceira, que é professora lá da Federal de Fora. A Lula está aqui também, ajudou bastante, tá aí desde o começo nessa discussão, a gente fazer acontecer essa coisa, lutando aí para fazer. Tem um grupo de pessoas, tem o Adriano Belisário, tem a Mayra Begari, que estão chegando aí ao longo da semana. E a gente tem que agradecer também, enfim, o festival é uma realização do Balab, que é essa organização que eu estou tentando fazer por aqui, essa discussão sobre laboratório experimental, do Grupo de Estudo de Práticas Artísticas, Espacialidades e Ciências da Vida, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o festival também faz parte da rede Pixel Lake, que surgiu na Finlândia e já fez eventos em diversos lugares do mundo. A gente aqui em Ubatuba está com o patrocínio da Atmosfera Desenvolvimento Imobiliário, e ainda tem o apoio do Ministério da Cultura, da Prefeitura de Ubatuba, da CAPES, da FAPEMIG, da Pró-Reitoria de Cultura da Federal de Juiz de Fora, do Ano de Intercâmbio de Alemanha e Brasil, da Associação Comercial de Ubatuba, dos hostels que estão ajudando bastante a gente, o hostel Ecotrip, o hostel Vila Brasil, o hostel Green Haven, a Padaria Integrale, a Rádio Gaivota FM e da Companhia Municipal de Turismo. E, claro, grande parceria da Escola Técnica, que é o lugar onde a gente está fazendo, que vai ser meio que o epicentro do Tropixel aqui em Ubatuba. E a gente também teve aí na Espera Até o apoio, vários apoiadores individuais que fazem parte de uma vaquinha, né? A gente convocou também, porque, dito assim como o Felipe está falando, parece que a gente está cheio de grana para fazer esse evento, né? Só que não. A realização do evento em Juiz de Fora, apoiado pela universidade, foi quem viabilizou a vinda de muitas pessoas estrangeiras. Mesmo assim, claro, a gente está absorvendo assim, mais de 50 projetos de diferentes lugares que estão vindo para cá. Então, tem um monte de despesa de hospedagem, de alimentação, de transporte. Por isso que a gente abriu essa vaquinha também, porque a gente acredita nessa questão do financiamento meio descentralizado, né? Tentar várias fontes de apoio. E uma delas é essa, que as pessoas individuais podem trazer e colaborar. Não se trata somente de dinheiro, pode ser algum desconto, pode ser uma permuta. Eu acho que quem se interessar aqui do Atua por nos apoiar, pode entrar em contato com a gente, através do site tem um e-mail de contato, um formulário, etc. E ver de que maneira pode nos ajudar ainda a viabilizar, né? Porque tem ainda algumas despesas a serem cobertas que a gente gostaria de apoiar. Bom, vamos ajudar aí, galera. Lá no site tem maneiras de apoiar. Quero agradecer os ouvintes que estão aí, aguentaram a gente falar essa hora inteira. A gente vai seguir com o som aqui, né, Mauro? Amanhã a gente volta, todas as manhãs dessa semana, a gente vai fazer o Informe Tropixel, das 10 às 11 da manhã, vamos trazer convidados de fora, vamos falar sobre a programação, vamos contar, o João que está aqui fora vai começar a gravar depoimentos de pessoas, a gente vai tentar trazer aqui para mostrar um pouco, talvez trechos de algumas palestras, para mostrar um pouco as coisas que estão acontecendo. Durante toda essa semana, de hoje até sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, aqui na Gaivota FM, o Informe Tropixel. Voltem sempre, fiquem escutando, dá para escutar pela internet, teoricamente, eu acho que está fora o servidor agora, nesse momento, mas vai voltar. Mas, de qualquer maneira, a gente está gravando, vamos colocar na internet daqui a pouco, e a gente segue agora com... Vamos nos despedir do pessoal que está aqui, da Lula, do James, do Álvaro. Tchau, gente. Nos vemos mais tarde. Então, pessoal, até daqui a pouco ali na ITEC, 13h30, abertura do Tropixel e da Semana Tecnológica. Well, bye, and hope to see you at the festival. Tchau, tchau, e espero vê-los no festival. Estou traduzindo aqui. Bom, galera, vocês estão aí cheios de informações novas. Agora é participar, e qualquer dúvida, entra no site do Tropixel ou no da Gaivota e fica sabendo da programação aí. Vamos ouvir uma banda daqui agora e segue a programação da Rádio Gaivota.